2006, São. Gama Leste, faz a ponte. Ribeirão Preto, SP. E aí, do Gueto, é nóis. Léo. Miquim, de pé, consciência, Axe. Leandrão na produção, nego. Yeah. Eu sei que a noite é minha. Esqueça o sofrimento sem estresse. Esse é o nosso dom, então escuta o som. É só pra sangue bom, demorou mais uma vez. Do gueto pra vocês no ar, sem amarelar. Eu vim foi pra ficar. Os baile aqui é mó barato, sabor tem mais de 100. Cê quer ser convidado, então vem de cabelo trançado. Incomparável, calça larga, tênis no estilo. Uma bombeta, completo figurino, estilo black. Esse é o som, pode crer, vem curtir. Rap do bom, só os irmãos na noite. Pra quem melhor? Sem droga, sem treta, maluco nunca só. Na paz de Deus, pode crer. Vai ficar bom, demorou de se envolver. Quero você, linda gatinha. Vem comigo, eu sou da noite, a noite é minha. Vem comigo, eu sou da noite. A noite é minha, minha. Vem comigo, eu sou da noite. A noite é minha, minha. Eu sei que a noite é minha. Eu sei que a noite é minha. A noite nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A noite vai ser linda. Vai ser linda, vai ser linda. Noite longa pra dançar. Minha, minha. A noite é nossa e a sua também. Então vem, vem. Vem que tem mulher à vontade, cerveja gelada. A festa tá lotada, é só a rapaziada. Na fé, então tá tudo bem. Se for rap do gueto, é só colar no trem. No estilo soul, funk, hip hop, mano, brau, elhão, uau. Um choque, 1000 volts de atitude. Guerreiro com virtude sou eu. A explicação pra quem não entendeu. A noite é nossa, mas só não pode esquecer. Que a noite pode ser boa, ou acabar com você. De Citaide, e eu vou falar pra você. Tem que saber curtir, tem que saber viver. Estar esperto no que rola pra não se envolver. A noite pode ser boa, ou acabar com você. Eu tenho fé, e não vou desistir. Eu vou até o fim, a noite é pra mim e pra você. Então não vem com essa de checkmate. Cê quer curtir? Vem comigo, eu sou da noite. Vem comigo, eu sou da noite. A noite é minha, minha. Vem comigo, eu sou da noite. A noite é minha, minha. Eu sei que a noite é minha. Eu sei que a noite é minha.